35 acione 5010. Conforme 200, direto Vitória da Conquista, direto Retera, após direto Montes Claros, decora 10 com direita, Arbor. Aí agora a gente entendeu que é direto Montes Claros. 1935-5010. Confirmando, trip 5241, Arbor, eleva, após eleva, direto. Direto Vitória da Conquista, ok? Acione 5010, contra o Salvador em 119-35. Então é Arbor, Elefa, após Vitória da Conquista, 1935-5010. Tá pronto, pushback, acionamento, parte 3. Solo, 35491, mantendo aquilo. Trip 5241, aguarde, devido a uma TR da mesma empresa, no pátio 3. Vai aguardar, após estar autorizado? Gente, trip 5241, após a passagem do TR da companhia, autorizado pushback e acionamento, chame para o táxi. Vai informar. Trip 5491, é o solo voltando. Certo, fica, siga, não escuta. É, só pra gente não ter problemas, a gente se entender. O senhor tá no pátio 3 já, a instrução foi que permanentesse até que sou aquilo. Não é aquilo, senhor. Confirme. Tô naquilo, senhor. Negativo, o senhor tá no pátio 3. Aquilo é mais atrás aí, é na entrada aí. Aquela faixa de entrada? Isso, ali na interseção. Ok, mas nós estamos aqui antes do pátio do ponto 1, então, ok? Queria desculpar, senhor. Tudo bem, que dessa maneira, naquilo eu teria condições de fazer o pushback, essa era a intenção ainda do solo, mas livre ingresso aí, estacionamento. Ok, então, muito obrigado, senhor. Quero desculpar, tá? Mais uma vez. Ativa a autorização de pouso, ok? Continua a aproximação, guardando pista livre. Fênix 00, solo 29, tem condições de liberar a esquerda, parte militar? Fox Fires. Fênix 00, tem uma boa tarde, estaciona a frequência livre. Cabin crew? Eu não tô te ouvindo, Paulo, não sei. Torre Otário, Matango livrou o Edson 0028, tá mantendo 210 sobre o mar na região de Buracê, na sua escuta permanente. Flaps, Aikas. Azul 4032 na escuta, Torre. Sei, bom. Azul 4032 na escuta. Azul 4032 na escuta. Então, Lima Tango, vai prosseguir até Buraquinho, é isso? Eu vou ativar até aqui o setor de Buraquinho, busca vida, 200 pés sobre o mar, na sua escuta. Exame escuta, Otávio Lima Tango, reporte para o regresso. Tango. O 402 tem livre pouso, Torre. O 0032, livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 10 nós, ok? Chega equipamento, o senhor tá pressionando a portadura aí, tá com algum problema, ok? Ok, obrigado, livre pouso, 402. Torre, evita nosso hotel. Vitor Oscar, hotel. Vai ser autorizado de sua decolagem, aguarde alguns instantes. Hotel. Estado controle 3192, Atan, informação em forma. Cuidado, meu Bravo, aguarde para a copa. Zero graus, 1-2 nós, atento à esteira do Embraer da Azul. Zero, chegada da Mari. 50 na Mari, a possibilidade de voar é Itap. Já chega na chegada, então 3192. Ok, 3192, 750. Salvador, muito boa tarde, eu sou 355 para cópia, autorização nível de voo 320 Guarulhos. Na 3155 eu tenho nível aprovado aqui na ficha 340, confirme. Eu poderia coordenar o 320, senhor, com certeza. Porto Hotel. Papa Delta, prossiga. Qual é o seu Fox Hotel? Fox Hotel, prossiga. É, pra 10, eu consigo seguir em frente? Em frente e a próxima direita. Obrigado. Solo, boa tarde, Azul 40, 32, Livrona, Fox. Azul prossegue na Alfa, reporta antes da Taxi Juliette, Montenal. Alfa, reportar antes da Juliette, 4730. 3155, aguarde o 380. Aguarde 380, 380. Aliás, gol no 396. Gol no 396, complete a aproximação, chame Torre 118, nesse momento. 386. Salvador, Papa Tanga, como é que está? Divisão avistando o Vitor Oscar Hotel, prossegue agora com Pura Nordeste, Pura do Litoral Norte, Litoral Corredor Forte, e aguarde transferência para o controle. Hotel para o Corredor Forte, aguardando. Oi, boa tarde, gol ONU 396, vai passar o Índia Serra no ILS, acho que travou. Boa tarde, ONU 396, ajuste no 012, está baixando travado? Tá baixando travado, checado. Chegou no 396, livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 12 nós, uma dúzia de nós. Gente. Torre, o Atari Matango para pouso final, Garcia Aeroporto, RMA. Era o levantamento? Entendido que afirmativo, reporte então para descida, mantendo regras de voo visagem. É como é que estamos. Controle é o SAN 3192. A praia aqui ao meu lado é Morro de São Paulo, né? Sim, Matheus, Morro de São Paulo aí à sua esquerda, tem até um farol aí. O São Paulo também tem um. Estou chamado de Cairo Lorenzo, uma fazenda grande dos italianos aí. Pô, maravilha, tá bonito hoje. É apenas que eu não tô aí. Controle, boa tarde, ao Vitor Oscotel. E portão número 3. Após o trip, Juliette para o 03, 4032. Babatango, Vitor Oscar Hotel, contato RS, gol 095, corredor forte. Acessão para o 095 no corredor forte, Vitor Oscar Hotel. Vitor Oscar. Vitor Oscotel, confirma estimado para através de Conde e Aracaju. Aguarde. Aí da Arbor, Elefa, após Elefa direto, controle na 1935 e aciona 5576. Oscar. Prossegue, tenha um bom voo. Ciente, Romeu, até hoje. Ali, livre o táxi, até a papai, chama para ingresso. Controle, Vitor, nosso hotel. Prossiga. Através de Conde, 1-8... 1-8-3-1-9-0-0, 1-9-0-0, Aracaju, 1-9-3-0, Vitor Oscar Hotel. Confirme estimado de pouso, Papai Tango, Vitor Oscar Hotel. Pela Alfa, parte 4. Táxi pela pista 1-7, reporte alinhado e pronto. Lembre, táxi 1-7, reportar alinhado, Romeu, para próximo. Atue na 118.612, aciona 0171. Gol, ano 3996, no solo, os 37, libera a direita, 219, solo. Libera a direita, 219, solo, obrigado, boa tarde. Ô, Vitor, acho que eu tenho o controle. Eu sei o controle. Seu pouso é Campina Grande, lá na Paraíba? Confirmo. Gente, então agora é 1837, se eu chamar de pouso é 20... 190, confirma. Zulu? Guarde. Gente, na escuta. tem condições de agilizar o táxi? De agilizar o táxi, de agilizar também a decolagem. Já está agilizando, lembra agora. Ok, o senhor é o número 1 para decolagem. Reporte pronto. Gente, Hotel Lima Tango, no solo 38, o Hotel Lima Tango, frequência livre. Ok, o Índia November Alfa Cione e chame táxi. Meu Bravo Oscar, ao alinhar tem livre a decolagem da 17, o vem até 120 graus, uma dúzia nós. Só para confirmar, Bordeaux Foguetor, após a decolagem, a curva direita. Para o Romeu Bravo Oscar, a curva é à direita, após a decolagem. O Romeu Fox Hotel. Afirmativo, a curva também será à direita, o Fox Hotel. Obrigado. 3192. 3192, prossiga descida a 2000 pés, QNH 102, autorizado LS, reporte estabilizado. Reportarei. A possibilidade após o ETAP manter a proa 035 até o localizador? Positivo, autorizado. Obrigado. Salvador, é como é que serve para a descida? Patango, Eco, Mike Tango, desça a 1.500 pés, reporte Farico. Fica a reportar a Farico. Solo Salvador, Ocean Air 6327, muito boa tarde, com a formação de uniforme, autorização para Ilhéus. Ilhéus, aguarde cópia 6327. Colado aos 39, chame o controle 19.35. 19.35, grato, Oscar. Tarde, Papa Romeu, Romeu para Oscar. Autorizado Guarulhos, 380, Apesulu 44, púbito direto, decolo no zero, direita, da El Leda, após Leda Eudes, 1935, 5023. 5, boa. 44, direto, decola da 10, saída da El Leda, Leda Eudes, controle 1935, e o transponder 5023. Correction Pro. Obrigado. Problema, senhor, obrigado. Papá Romeu, Romeu Fox Hotel, contato radar na decolagem, tuba 120, saída coral. 120, saída coral, Romeu Fox Hotel. De 5241 está livre a decolagem da 10, 21, 10 graus, 109. Livre a decolagem, 5241. Decolado aos 42, chama o controle 1935. 1935, bom trabalho. 37, confirmando nível 220. Aguarde. 180, 6327. Já está coordenado o outro nível? Não, não, é porque sempre acontece de aparecer um nível visual aqui. Aguarde coordenação. Guardando 6327. Solo, teria saída pro Oceaner 6327 prevista? Saída Arbor. Arbor 6327. Vitor Oscotel. Vitor Oscotel, prossiga. Autorizaria dar presença para o de Campina Grande, meu escote? Localizador 3192. 3192, chame torre 118, 16. 18-6, até amanhã. 2-Léo, 180, decola no zero, direita. Da Elneida direto, confirmando a saída da Elneida direto. 1935, 5114. Ele pro ideal para Campina Grande. 045. Decola da pista no zero com curva direita. Saída da Elneida. Controle operando em 1935, transponde 5114, Oceaner 6327. Chame pronto, 6327. Chamará 6327. Alfa Eco Fox, confirme sua rota. Está autorizado alinhar e manter a 17. É poste pronto pela decolagem. Romeu para Vasco. Papatango, Vitor Oscotel, autorizado direto Campina Grande. Hotel está presente direto Campina Grande, grau. Na 3192 avistado, está livre o pouso. Na 10, vento é 120 graus, uma dúzia de nós. Livre pouso na 10, 3. 92. Tem 200. Confere, mantém 200, vigilância, permanece vigilância, Romeu Bravo. Nossa. Papa Romeu Bravo, que eu chame Recife em 126.0, secundário 128.8. 360.288. Paulo meu Alfa Eco Fox, cobre. Pista 300, Pesolo 20, decola da pista 17, esquerda, Momo Cóquibo, controle 119.35 e aciona 5035. É, boa, na curta final, da 10, aguardem. Canadá, Federal. Cóquibo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme e o transponder é 5035. É como é que tango, reporte na rotatória. Tá, afirma, tio. Alfa Vitor Juliet vai apostar no chefe? Índio November Alfa, observe a aeronave da TAM cruzando o eixo da 3 da 17. Após estar livre a decolagem da 17, o vento é 130 graus, 10 nós, e fica atento à esteira de turbulência. Ok, após a passagem, vai Índio November Alfa, livre a decolagem, guarda uns 15 segundos para começar a rolagem. Doutor, para pegar como é que você passou o Paris, já visto o campo? Check Mike Tango, continue na final da 17, aguarde liberação do pouso. O ajuste é 10, 12. Temos um Cessna 150 que está iniciando a decolagem da 17. Afirma, senhor. Autorizado, 190 Aracaju, decola da 10, curva esquerda, saída PUC Aracaju. 1935 controle, 5026 transporte. Libera a direita e chama o solo 129. Libera a direita, chama o solo 219, 1390. 5627. Confirma do nível 190. 190, ciente. O solo Salvador, mais uma vez boa tarde, 3155, acionado táxi, tem 114 a bordo, Galeão, 4 horas. Dado via pátio e Índia, no ponto de espera 186, 1012, o ajuste 3155. Copiado, então, via Pátio e Índia, na ponta de espera da 10-186-1012, obrigado, da 3155. Tripe 525627, chama para puxa acionamento. 5627, chama para puxa acionamento. Solo é o TAN 3192, lembrando, Francisco. 3192, aguarda ingresso no Pátio 1, mantém posição antes da taxa Juliette. Gente, aguarda antes da Juliette, o TAN 3192. Solo, Oceaner 6327, pronto para pushback e acionamento gate 1. Estou ciente, Oceaner, aguarde só um instante para o seu push. Aguardo. Norte Chamará cruzando o final da pista 28, Índio November Alfa. Eco Mike Tango, tá livre o pouso na 17, o vento 120 graus, uma dúzia de nós, cheque o trem. Negativo, já está na final, baixado e travado, é como é que está? Com referências autoriza conquista ou pontos claros, sabe? Aguarde coordenação. Aguarde coordenação. Controle Salvador, muito boa tarde, é um passageiro do 2231, sem informação e uniforme. Alô, livre pouso, na 17, o vento é 120 graus, 13 nós. Livre pouso, é como é que está? 050, chega da Mari. 050 na Mari, 070. Passageiro 2231, notando identificação de 060, chega da Mari. Identificou 060, chega da Mari, 2231. A senhora teria alguma velocidade recomendada? Dado o pushback. Vai dar passagem do Airbus da Terra, autorizado pushback, acionamento, Oceaner 637. 409, 2231. Mantenha 240, passageiro 2231. Vai manter. Doutor, eu vou parar o meu foco. Prossigo. Foco, avião. Tem uma aeronave aí pra taxiar pra o Pátio 4 também, ok? Só um minutinho. Mantém o perfil ainda da subida coral, devido a tráfego ainda na terminal de Ilhéus. Após Ilhéus, será autorizado dentro da terminal Ilhéus na posição Rubi, ok? Muito obrigado. 9-35, Índia November Alfa. 9-35. Estou para decolagem. Gente, está 3155, mantém o ponto de espera. Mantendo. Controle Salvador, Papa Romeu de November Alfa, decolado da 17. Papa Romeu, ainda November Alfa, mantenha 1 no meu pé, estou indo forte. Mantém corredor forte no meu pé, no Índia Novemberal. Autoriza a tua barrota agora por Quilo Quebec Serra? Tô batendo Quilo Quebec Serra na proa da rotatória. Reposta na rotatória. Tá, parei a rotatória, obrigado. Quilo Quebec Serra. Salvador é o 5241? Prossiga. Já que a gente está na sua terminal, autoriza a curva à esquerda para 251 por 15 milhas para a gente tentar tirar um pouco o nosso atraso. Trip 5241, no Chame Recife, na frequência 126.0, secundária 128.8. 260.288, bom trabalho. Sim, a luz está tá acesa aqui no 10, pode ser aqui? Eu posso coordenar com a estrela, aguarde só um instante. Na 3155, aguarde só um minutinho aí para iniciar a sua decolagem. Temos um Cessna 750 que está no setor nordeste do campo, afastando e mantendo mil pés. Está próximo aqui o eixo de decolagem. Aguarde só um minutinho. Ok, Gil, está na sua escuta, alinhado, pronto para decolagem na sua escuta. 3155. São 3155, está livre a decolagem da 10, vento é 120 graus, 12 nós. Copiado, livre decolagem na 10, está 3155. Portão 11, ok? Gente, 11, está 312. Solo para o táxi, o Xener 6327 com 71 a bordo, 2 horas e 7 de autonomia, alterna Aracaju. Autorizado, ponto de espera 18.6, 1012 o ajuste, o Xener 6327. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 60, o Xener 6327. Como é que é com o Delta Manati? Como é que é com o Delta autorizado, Manatinho no mil pés, via litoral, corredor axé, decola no 7, curva direita, 18.6 torre, 19.35 controle, aciona guarda de transponder. É? Oi, Xené 6327, pronto para o ponto de espera da pista 10. Oi, Xené 6327, autorizado, alinha e manter a 10. Alinha e manter a pista 10, Xené 6327. Salvador, boa tarde, o TAN 3155 decola, cruza 2000, tá na Dael, a sua escuta. TAN 3155, contato radar, vão 380, você é da Dael. 380 da Dael, obrigado, 3155. Atingiu 50, 075. Voo no 075, desça 2000 pés, que é legal, no 012, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2012, reporte estabilizado, 075. Controle Salvador, 3155. TAN 3155, suba ao 380, saída da EL. Afirmativo 380, na da EL, por gentileza a senhora autorizaria a posição à lida da presente, minimizar aqui nosso atraso? Autorizado direto lida, TAN 3155. Ok, muito obrigado. Direto Leda, 3155. Cruze a alta 1-4, Quilo Quebec Serra. Confie. Cruze a alta 1-7, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, chame torre 118 desse momento. 18-6, Serra. Quilo Quebec Serra.